Maceió, TAM, 3152. Com 405, chame Centro Recife, frequência 1260, alterno 288. 260. 1288, gol no 405, obrigado, bom final de semana. Boa. 110 graus, 89, 2224. Valeu, decola, dá 10, 2224. ILS visual 4209. Torre 186. Salvador, boa noite, 4209 da Azul. Está no localizador agora, 3 milhas do externo visual. Boa noite, 4209, continue a aproximação, pista no zero, uma centena, 89, informarei pista livre, 4209. Aguardando. Do 2224, decolou os 22, chame controle em 119-8. Boa noite. 119-8, uma boa noite. Azul 4209, checa o trem, pouso livre no zero, vento de uma centena com 6129, 4209. Inclusive, pouso no zero, tá baixado travado, 4209 azul. 224. Passaria do voo e frote. Direto frote, 2224. Salvador, WebJet 6747. Feedback, saneamento. Livre, reporte táxi. 6747. Chamada para o táxi, 6747. 4209, Solos 25, libere a direita. E tem táxi na minha escuta para o pátio. Alfa Juliette para o portão número 8, Azul 4209. Alfa Juliette para o 8, na sua escuta, 4209. Solo Salvador, boa noite, é o Papa Tango, Otávio Matango. Salve Matango, prossiga. Confirme, é circuito de tráfego, pista 17? Não, negativo, estou fazendo a decolagem, está pelo André até o farol da barra, vou local. Gente, 500 pés, farol da barra, corredor axé, Sony 0130 no transponder. Frequência do controle, 119.8, a torre 118, meia dúzia. O hotel Limatango, reporte pronto para... Confirmando, para o táxi, já transfere a torre 18-6 ao hotel Limatango. Seu nome é Limatango, é um voo local, para o hotel Limatango, o hotel, o controle é 398, a torre 118, o transponder 0130, para essa torre. Tango Acuse pronto para o táxi, hotel Limatango. Salvador, Webjet 6747 para o táxi com 83 a bordo, 4 horas e 20, alterna com fim. Táxi para o Pony esperando 0, quando pronto, torre 18-6, o Web 6747. Táxi Pony esperando 0, quando pronto, 18-6, 6747, obrigado. O Limatego está pronto para o táxi? Estarei 2224, chame Recife, frequência 12545. Recife 2545, passarei 2224. Boa noite. Salvador, Webjet 6747, próximo do ponto 010, passa. Frisado, alinhar e decolar, uma centena, 629-6747. Alinha e decola, na 10067, quanto tempo, obrigado. Foi, Otávio Matango, fora do sol. Decolou os 30, corredor Axé, chame controle, frequência 119-8, até a volta, Otávio Matango. Corredor Axé, controle 119-8, até a volta, bom serviço a todos. Boa noite, é o Papa Tango, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, a Sony transponde normal, até o farol da barra meio escuro. Acionado 0130, até o farol da barra de escuro, na escuta Lima Tango. ...747, decolou os 32, chame controle em 119-8, uma boa noite. 98, muito boa. Foi boa, Web. 6747 suba 340 vigilância. 340 vigilância, possível pro Israel. Autorizado. Autorizado, Israel, obrigado. Autorizado, Papatão, Palimatão. Confirma. Papatão, Palimatão. Nós vamos retornar aqui de Pituaçu para Salvador pelo litoral. Ciente. Hotel Lima Tango, torre 18-6. Torre 18-6, Lima Tango. Torre Salvador, é o Papa Tango, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, prossiga. 15 próximo a Itapuã, visão algum campo, quando autorizado para Salvador, bate 4. Direto então, está livre a aproximação, vento de 110 graus, 6-12, acusa no solo, Hotel Lima Tango. 10 com 12, acusará no solo, Lima Tango. Salvador, boa noite, Oceaner 63, 13, pronto para cópia Guarulhos, disponível? 13-13 Guarulhos. Para Guarulhos, eu tenho nível 360 autorizada, pelo ISC 50, decola no zero com curva direita, saída da El Leda e depois Bidev. Frequência do controle 119.8. Se o transponder 5124, ou Xaner 6303. Matilco, autorizado nosso destino Guarulhos 360, pelo ISC 10, colando da 10, primeira curva é a direita da El Leda, Bidev, 124, estamos sendo cortados só a frequência 19.8, né? Isso, 119.8. Chame pronto para o estacionamento. Obrigado. Está pronto para o estacionamento. Oxa. Autorizado, rebaixo táxi. Xaner 6313 para o táxi com 94 a bordo, autonomia 0410, alternando o Galeão. Está livre para o ponto de espera, dando 0, quando pronto, torre 1862 e 6313. Pode esperar, 1862 e 6313. Doras, o 4209 com a uniforme. 4209 para Confins. 380, está pronto, cópia? Prossiga. Confins 38, na Persulu 16, decola da 1-0 com curva direita, da El Leda após direto bridge. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6, seu transponder 5131-4209. 380 para Confins. É, rota plano Persulu 1-6, da 1-0 com curva direita, da El Leda bridge 198, 18.6-12. Use pronto para push. Gente. A 313 autorizada a linhagem decolar, deu no 0, 80 graus, 612 nós, 6313. Além de decola, 313, decolou os 47, chame agora o controle em 119.8, uma boa noite. 119.8, boa noite, bom trabalho, 6313. Somente. Controle Salvador, chame 6313. Sony 5124. Chanel, check transponder. Selecionado 5124-6313. Agora recebido, contato radar, cruza 2600, suba ao 360. 360-6313.